CD 26. Capítulo 26. Lúcio e Benito estavam há 2 dias andando a pé. Ora se revezavam na tração do caixão do vampiro, ora dividiam o fardo, puxando os dois ao mesmo tempo. A picape ficara presa num atoleiro, sem ter mais combustível no reservatório e sem que encontrassem outra vez um novo tambor de álcool. Lúcio era um poço de perseverança, sempre lembrando ao parceiro que a cada passo avançado mais próximos ficavam do prêmio. Incentivava incessantemente o companheiro. Mesmo assim, por muitas vezes, pensavam os dois em desistir. Quantos terrenos acidentados não encontraram no caminho? Morros e depressões que às vezes consumiam um dia inteiro para ser transpostos. Um desafio atrás do outro. Mas, tirando forças que Benito não sabia de onde, Lúcio sempre voltava a se inflamar no final do dia. Estavam chegando à Ilha de Marajó. Estavam chegando à morada da Bruxa Teresa. Enquanto isso, na distante cidade de São Vítor, dentro do Hospital Geral da Fortificação, outros dois personagens viviam acontecimentos para ajudar o exército de Anaquias. Janete e Orlando encontraram-se entre os adormecidos e agacharam-se entre as macas para conversar. Estavam presos naquele hospital há semanas e, depois de muita troca de ideias, resolveram permanecer incógnitos por mais algum tempo. Poderiam tentar escapar dali durante a madrugada, quando a vigilância dentro dos muros era mais fraca do que no começo da noite. Poderiam até mesmo se evadir de São Vítor e, abastecidos de sangue, conseguiriam correr sem parar por todo o areião e lograr escapar. Mas, escondidos no seio do inimigo, poderiam tirar muito mais proveito. Ainda mais agora que Janete exibia um troféu. Um soldado, talvez matando o tempo no meio dos adormecidos, tinha esquecido um walkie-talkie ali no andar. Janete, atenta e desperta algumas vezes nas horas de sol, percebeu o presente abandonado e tratou de surrupiá-lo. Maneiro esse treco, Janete, vibrou Orlando. Dá para ouvir tudo o que os soldados estão tramando. Sabe o que escutei esta tarde? O quê? Eles estão instalando 2 deita-cornos no terraço do hospital, disse a vampira com os olhos brilhando. Deita-cornos? Que raio de negócio é esse? Pelo que entendi, elas são aquelas metralhadoras que infernizam nossa vida. Eles vão colocar 2 em cima do Hospital Geral. Parece que encontraram grande quantidade de armas e vão reforçar a segurança desse rio de sangue. E qual é o seu plano diabólico dessa vez, demoninha? Janete abriu um sorriso expondo seus dentes pontiagudos. Vamos aguardar um ataque de nossos irmãos a esse rio de sangue. Vou ficar de ouvidos colados nesse walkie-talkie. Quando perceber que nossos irmãos venceram os muros, vamos subir até o terraço, matar cada soldado que estiver dando sopa lá em cima e vamos tomar conta das 2 deita-cornos. Orlando sorriu também. Seus dentes eram ainda maiores do que os da vampira. Você é fera mesmo, mas como tem tanta convicção de que nossos irmãos atacarão São Vítor? Muitos estão indo atrás daquele tal de Anaquias, da profecia do vampiro rei. E é por isso mesmo que sei que eles virão. O rei não deixaria passar batido um rio de sangue desse tamanho. Seremos auxiliares de nosso novo rei. Seremos algozes desse bando de infelizes. Quando acharem que as metralhadoras lhes estarão dando cobertura, haha, estaremos enfiando bala na cabeça desses idiotas. Deita, corno, ha, agora entendi a jogada. Janete balançou a cabeça.